Comece por se pôr à vontade. Instale-se confortavelmente. E quando estiver pronto, mas só então, deixe o som das nossas vozes relaxá-lo da forma que julgar mais conveniente. Talvez ainda não seja capaz de imaginar que as suas sensações podem mudar e que, mais cedo ou mais tarde, logo que o subconsciente estiver pronto, poderá sentir uma sensação diferente. O seu consciente pode, no entanto, levar muito tempo a notar essas pequenas transformações. Às vezes, nem sequer notamos que a nossa respiração diminui ou que não sentimos os dedos e as mãos da mesma forma, ou ainda que somos invadidos por uma deliciosa e quente sensação de peso. Mas nós sabemos que o seu consciente saberá reconhecer o momento de apreciar a confortável sensação de descontração profunda e quando deve deixá-la aumentar. Deixe, portanto, o seu consciente divagar à vontade, longe, muito longe, porque ele está à escuta e escolherá apenas as mensagens que mais lhe convêm. Talvez não acredite na possibilidade de aprender quando o consciente está adormecido, inativo, mas talvez queira abandonar essa desconfiança por um curto momento e deixar-se invadir agradavelmente por novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos que surgirão espontaneamente quando precisar deles. Sabemos que um sorriso iluminará o seu rosto quando perceber que é possível mudar, sem saber quando nem porquê. Vamos agora contar-lhe uma história. Pode escutá-la se quiser, ou, pelo contrário, deixar que o seu consciente se evada. Uma jovem tinha passado toda a sua vida na parte mais fria do reino da magia. Lá fazia sempre frio, por isso não podia tirar as várias camadas de roupas grossas. Sabia que existiam lugares mais quentes, não só por imagens que vira, mas também por ouvir falar. Mas algo a impedia de os conhecer, até o dia em que, ao passear pela rua, viu o seu reflexo na vitrine de uma loja. Isso recordou-lhe histórias que o seu avô contava, sentado à beira do lago gelado. E, enquanto essa imagem entrava no seu subconsciente, ouviu de novo a voz do avô, que contava dois contos de fadas. No reino milhares de anos, na antiga China, há um momento da vida um grupo de em que os jovens, para entrarem na idade adulta, tem de pagar um pedágio. Esse momento nos arredores é considerado capital, como tempo de deixar a infância antiga e descobrir novos caminhos. E a anualmente, da sabedoria, o grupo dos jovens candidatos é convocado para uma reunião do velho dirigida reino, pelo presidente da transição para a vida adulta, o doutor durante sabedoria, a infância. Naquele para ano, ficar sabendo certo número de rapazes e moças tinha sido selecionado. Esta é a história a da ida de uma menina à fonte da sabedoria para a noite da primeira aonde lua. Vamos? O doutor pôs-se de pé e sente-se. Dirigindo-se aos presentes, muitas coisas, disse para lhe dizer esta reunião e ensinar. Faz parte sentados, do é processo da transição para a vida quando voltar. Da fonte dentro da sabedoria, tempo, vai ter um aprendiz que conhece que novos tipos de sentimentos e de comportamentos. Sei que todos estão contentes e essa por, aprendizagem tornará a sua existência mais feliz. Que não estão tem que ter totalmente paciência, seguros de vocês mesmos. Primeiro, podem compreender tanto estar certo de significa tem as capacidades é natural e os recursos necessários como para pagar esse o dia pedágio tão importante. Seja que todos vocês nós querem deixar de você a infância e tanto e eu como antigos sua mãe, pensamentos tudo faremos sentimentos para que e comportamentos preparados. Para isso, não posso gostariam de conhecer nenhuma melhor maneira de passar esta porque prova. Porque estes, resumidamente, ser o que terão de fazer. Os seus pais já lhe falaram. Certamente, da sua própria experiência, junto, da de fonte modo que já da devem ter uma ideia do que lhes espera. Nos arredores vão de ser Virgem. Conduzidos a um local longínquo do reino. Aprendi nunca estiveram antes. A chegada o tempo será oferecida comida e bebida para três dias. Mas no reino da magia, chegar ao castelo são necessários os muito mais de três dias. Libertar nesse castelo serão submetidos a uma prova. Que terão as que ganhar. Já tenho a certeza de que conseguirão. Embora em certos essas momentos pensem qualidades em desistir, e sintam podem, saudades, então, do conforto das suas casas é uma reação mais do que normal. Ideal. Quando fiz a minha prova, a por mais de uma vez, sentou-se quase desistir. Maravilhada. Natural. Duvidar da capacidade falar. De vencer. Sabendo que posso afirmar sem quaisquer dúvidas para que chegar a parte mágica a lugar, do seu espírito, o pai dispõe das olhou-a, aptidões e das e capacidades que necessárias. Palavras de vez em quando despertar o seu comportamento a curiosidade será da criança face a certas situações e aprenderás a sua impaciência as possibilidades da aprendizagem. Espera, ainda um pouco, disse o pai. As histórias que o meu avô contava tinham sempre uma moral, pensou a jovem e, ao mesmo tempo, sentiu-se invadida por ela. Voltou sem tardar para casa e preparou as malas, pois sabia que tinha chegado o momento de partir. Pegou nas malas e, ainda com as histórias a ecoar na cabeça, apanhou o trem e começou a viagem. Pela primeira vez, a importância de tudo isto. Que seivam de outra saciar rapidamente, verão a sua natureza conhecimento. Reserva algum por essa razão. A sua mãe ajudarão a passar, levar-lhe esta semana para no reino das contos possibilidades. Cada um no verão ano passado teria sido trabalhará demasiadamente vocês, cedo nos próximos no ano meses, que vem ensinando tarde, tudo cada coisa na vida precisam tem aprender. Um momento próprio. Agora, e para a felicidade de cada um, dirijam-se ao amigo. Conhecer esse ritmo e apreciem as iguarias, lutas contra moinhos estão. De vento. Comam saudavelmente. A menina estava completamente deslumbrada antes de iniciar a prova desse dia. E queria saber quando os jovens muito mais se dirigiam para a mesa, ficar calada. Os guias aproximaram a sua imaginação, cada um voar desses guias. A sua excitação aumentava depositário à medida de se aproximava especial da fonte da sabedoria. Situada nos arredores as lendas, da cidade mágica de guias possuem já perto da fonte de sabedoria nos ajudar, viram as luzes a integrar da transição, modelos positivos na antiga cidade, indicando que tinha chegado os guias o momento da velha sábia. Juntaram-se aos pais, fazia as crianças transformarem-se em adultos, explicando no que ao consistia soar, a última badalada da meia-noite. No fato, a velha apareceu de que poder com um é vencer e falou para a noite dos rapazes apenas de quando em quando essa noite para casa. Beber. Um gole de água. O coração batendo. A menina sentia-se e extremamente se calma. Recapitulou com as luzes de Beijing das instruções recebidas de fundo. Era importante dormir muito mágica nessa deliciosamente noite, perturbante. Mas tinha de fazer e mais um agradável exercício mental que esperava que o guia parecia lhe ensinara. Que as histórias e, não tinham libertava o e espírito. Sentia-se tão mesmo profundamente adormecer que ouviu até uma voz que dizia: a fome que tinha. Você vai ficar satisfeito. Uma sensação interior de segurança com as suas novas reações. Completamente você nova. Possui capacidades que desconhece totalmente. Enquanto o seu espírito regressava à realidade do trem, que avançava tranquilamente, pensou naquelas histórias e perguntou a si mesma por que motivo teria escolhido aquelas entre todas as que o avô lhe contara quando era pequena. Mas, fosse como fosse, no mais profundo de si mesma, o seu espírito e o seu corpo sabiam a resposta. E quando pensou de novo nas histórias, um sorriso distraído iluminou o seu rosto. Quando a velha chegou, a floresta será a sua fonte mágicos, de energia, disse às crianças. Que encontrava o guarda na floresta mágica e que se lembrariam automaticamente capacidades dessas lições. Fechou os olhos que precisassem e seguiu as instruções. E imaginando que era um animal surgiria na posse de todas as suas capacidades de novos pensamentos, recursos, novos sentimentos. À medida que o tempo passava, o jovem novos comportamentos cada vez mais a sobre a maneira de fazer coisas. E enquanto a família julgava o carro, agora fazer sabia muitas perguntas. Coisas. Mas, calma, ainda mais importante, tantas perguntas, sabia que podia livrar-se. Você aprendeu dos antigos modelos de comportamento é tempo de esperar, e aprender e de ser novos. Paciente. logo terá que dominou muitas oportunidades, essa capacidade especial, o que aprendeu. O jovem aprendeu todo o resto, os novos modelos de comportamento e todos os dias praticava suas capacidades mentais, sabendo todas as noites, que a sua sede de saber, aprendizagem seria voltava para casa, por meios meditava sobre as novas lições, comeias que encantavam profunda e surpreendiam, e tranquilamente, meios inteiramente voltados noite, para o futuro, tinha sonhos novos e maravilhosos. Para casa, reflexo do seu novo estado com o corpo dos anos que você lhe permitia que terá apreciar os conhecimentos adquiridos, novos sentimentos. Os meses passaram rapidamente, novos comportamentos. E, por fim, chegou a menina voltou-se então para trás. O ministro para ver do poder a cidade ao longe, subiu a tribuna uma última vez e disse: à medida vão que o carro caldeirão se afastava e sirvam-se da poção mágica do poder, tornavam-se cada vez mais especialmente fracas. Para vocês serão e esse pensamento em seguida pôs conduzidos um sorriso na pelo sua vosso face, guia e a, a menina uma sala fez para a mulher preparação. E sem dar mal chegaram, começou a ouvir o rapaz para as se deitar lições aprendidas, e começou o que tinha a cantar aprendido, mas antes aparecia que pudesse mais compreender a letra o que tinha da canção, imaginado, viu-se longe do castelo a apreciar a ração para a ligeira três pausa dias, que soube sentia que tinha imediatamente chegado antes de ser posto à prova, trazer novos encaminhou-se para a cidade, novos sentimentos. No quarto dia, quando os víveres acabaram, novos comportamentos, disse, chegou o momento de saber no subconsciente, pedágio já está porque pago, sabia e que com protegia, esse pensamento sentiu-se dizer, transformado. Sim, sem quaisquer dificuldades, preciso, encontrou o caminho era um de regresso, reconfortante, com um intenso sentimento de satisfação, correr pensou alguns riscos. Daí de vez para frente, em quando seria capaz de suportar todas as dificuldades e que já era um adulto. Enquanto o trem entrava na última estação, depois de alguns meses de viagem, a jovem desceu para a sua nova existência. Tinha agora a consciência de que podia apreciar essa nova atmosfera como nunca imaginara antes. Decidiu ficar e começar uma nova vida. A viagem tinha lhe ensinado a aceitar o que era novo. Alegrava-se com a perspectiva de conhecer novas pessoas e viver novas experiências, porque no mais profundo de si mesma possuía agora novos pensamentos, novas sensações, novos comportamentos prontos a serem utilizados quando precisasse. E, consciente do sorriso que lhe iluminava o rosto, pensava como as histórias do avô a faziam feliz. E, à medida que o seu subconsciente se enche do conforto e do relaxamento do seu corpo, continuará a sentir esse conforto no mais profundo do seu ser, porque o merece. Pode verdadeiramente perguntar que novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos o seu subconsciente aprendeu. Nós não sabemos quando esses novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos se manifestarão. Mas o seu consciente sabe e utilizará apenas as lições que lhe são benéficas, porque mesmo nos momentos menos conscientes, o seu subconsciente está sempre atento às mensagens e às sugestões mais convenientes. Saberá exatamente quando, onde e por que deve fazê-las surgir. Portanto, não se admire quando o seu subconsciente, suave e espontaneamente, escolher os momentos em que deve dizer sim e aqueles que deve dizer não. Agora chegou a altura de acordar suavemente. Quando o último som desaparecer, você vai se sentir sadio, desperto e descansado.